0101 para o táxi, a bordo 166, alternado Campinas, 3 horas e 45. 1601, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 03, um bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 1895, 6301, boa noite. Voo no 273, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor da retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Positivo, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, deixa eu chamar para o táxi, Gol no 2. Salvador, boa noite, Gol no 601, ponto de esperada 10-9. Gol no 601, boa noite, autorizado alinhar e decolar do 10, vento 120 graus, 12 nós. Alinha e decola na 10, 601. Lembrança que o Romeu prossiga. Deixa eu desse track antes para ajuste na 0 na 3. Lembrança que o Romeu Xanay 259, chame Recife, ano 251. 251, Xanay 259. 28, boa noite. Salvador, boa noite, Gol. No 601, vai cruzar 2000 para 360 da Elia da Bridge. No 601, contato radar, série da Elia, nível 360. Da Elia, 360, 601. Como Salvador, boa noite, da 3197, com a informação Serra para autorização Galeão. São 3197, boa noite, informação Serra, confere, só um instante, cópia, nível pré-aprovado 380, prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Da Eulia da Bridge, 3197. Pushback, acionamento no 08, São 3897. São 3897, livre acionar, reporta táxi. Salvador, voo 1253 Spartak, 175 a bordo, 03219, alternando o caminho. 273, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Positivo, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1, 18, 95, ajuste no 3, obrigado, boa noite. 1197, pronto, cópia. Pronto, cópia, tranquilo. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5555 no transponto. Bem, autorizado Galeão, 380, rota conforme o plano na Pêsulo 10, decolando da pista 1-0 com primeira curva direita, perfil da El, Leda, Ross, Bridge. O controle 19-8 e o transponder 5-5-5, da 3-1-9-7. Então 3-1-9-7 correto, portão 3, chama pronto, spec acionamento. Camarada, 3-1-9-7. Fala, voo 1-9-4-0, por spec acionamento, posição 4. Voo 1-9-4-0, só um instante para iniciar no 04, aeronave da TAN já no puxo no 08, vai estar que se arreta a guarda, não me escuta aguardando. Acordando, libera o acionamento da Maricolipé. 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. A linha decola da 10, voo 1, 2, 3. Afirma, acionamento na posição, aguardando para o push. Salvador, Gol 884, comandante do Serra. Gol 1884, autorizada a chegada Bari, desça para o 050. Bari até o 58, Escola. Santo 3897, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera Torre 1, 18.95, voo 1940, coordene com a equipe de sol após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, livre push, reporta táxi. Após passar a aeronave da TAM, está livre, reporta táxi, voo 1940. Uno 601, Recife, 1251. 1251, bom dia. 1273, decolada 55, chama agora o controle em 1-19-8. 1-19-8, bom 273. Papa Pai, November Oscar Romeu, Xume Torre, em 118, decimal 95. 118, decimal 95, November Oscar. Controle Salvador, boa noite, Bono 273, decolado da El, Eda. Bono 273, contato radar, saída da El, nível 3 mesa. 3-6-0 na El, Bono 273. Alda 1-0, reporte final, tona 7. Pode fazer o pouso no sentido da 35? Afirmativo, pode fazer pouso na 35, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, reporte na final da 35, November Oscar Romeu. Para a final, marcado e travado. Não vai dar um terremoto. Tango Gillette, Gillette Bravo, prossiga. O código acionado é 0145. Pessoal Romeu, tá com o avistado, segue bem, livre pouso na capacidade 35, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Passará pousar na capacidade 35, 90 Romeu, baixar para baixo. Gomo 884, reduza para 2309. 0984. Juliette Lete Bravo Ciente, Buena Proz de Veracruz, reporte na mesa. Aguardar autorização para ele, SXRAY. Torre, boa noite, tá 3897, ponto espera, dá 1-0, pronto. 3897, boa noite, autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Alinha e decola pista 10, tá 3897. Tango Juliette, Juliette Bravo, plano modificado 2058, suba para 2000 pés. Ajuste na 0 na 3. Juliette Bravo para interceptar o localizador, curva à direita para o 080. Paulo Gol, 1970 para o táxi, PLD 1-2-3, outra via passora, interna Galeão. Voo 1940, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no 3, confirmando PLB 1-8-1. 1-8-8, PLB, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, na Torre 2-1-5, Gol 1940. Ciente copiado, bom voo. Obrigado, até logo. Gente, novembro já Romeu no solo 59. Boa noite. Oh, aí descer até 0 se quiser. 1940, boa noite, Aninha, e mantém cabeceira 1-0. Aninha, mantém 1-0, voo 1-9-4-0. São 3897, decolado aos 2100, chama agora o controle em 1-1-9-19-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, 3897. O 940 aguarda alguns instantes cabeceira 1-0 devido à aeronave que decolou à sua frente ao mesmo destino e saída. Gente, aguarda alinhada, pronto, 1-0, gol, ponto 9-0. Rotando de leste, leste bravo para sequenciamento, curva esquerda para o 030. Bravo, Del, Juliette Bravo para a esquerda, 030. Juliette Leste Bravo, sendo preterido devido ao tráfego com maior performance, aproximando para Salvador, informa o novo limite radial 300 Salvador. Uno 273, chame Recife, Uno 251. Recife, Uno 251, boa noite. Boa. Uno 884, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 3. 2003, 884. Uno 884, para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. Ai, curva direita, 065, 884. O 1940, vento 1-10 graus, 1-09, devido decolagem da 1-0. Devido decolagem da 1-0, voo 1-9-4-0. Devido decolagem da 1-0. Bola 940, decolada 04, chame agora o controle em 1-9-18, bom voo. Controle 198, obrigada, boa noite, gol 1-9-4-0. 070. 84. Controle o 3817. 7, livre de acionar, reporta ataque. Livre de acionamento, reporta para o ataque, 3847. Atenção, gol 1-9-4-0. Papatango, Juliette, Juliette Bravo para o localizador, curva direita para o 1-3-0. Salvador, tá 3897. Prossiga. Uma bridge da presente? Após lei da bridge, tá 3897. 97 vai manter a rota. voo 1884, chame torre em 1118 decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, 84, tá interceptando aí, LS. Boa tarde. Boa noite, 84, boa noite, tráfego avistado. Cheque trem, livre pouso no zero, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 10, tá baixado, gravado, boa noite, 84. Autorizado LS, reforço estabilizado, de Leite, Leite Bravo. Passará estabilizado, Júlio, Leite Bravo. Pode confirmar o vento para o Gol 1884? Gol 1884, vento 100 graus e 109. Obrigado. Solo da 3197 para o táxi com 119 a bordo, alternando Campinas, autonomia de 3 horas e 45. São 3197, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 118 decimal 95, o ajuste no 03. Indy Alpha, no ponto de espera 395, ajuste no 093, está 3197. Para Livrar 2000, Juliette Bravo. Chame torre 11895, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, Juliette Bravo, 1895. A intenção vai ser tocar e arremeter para acertar o VOR já, se possível. Torre 11895. 1895, grato. Torre com aquele cordial. Boa noite, Papatango, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, Juliette Bravo, boa noite. Vento 1110 graus, 109. O ajuste no 013. Confirma intenções de pouso no 017. Pessoal, um toque arremete na 110. E executar o VOR da 110. Ciente, Papa Tango Juliette, Juliette Bravo, multi aproximação, aguardo autorização para toque e arremetida. Deixa eu ver se for, não vou nada, tá tranquilo, boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, está 3197, pronto no ponto espera da 1-0. E Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, boa noite, claro. Copiou o 3197. Tá 3197, boa noite, a linha decola sem parada. Afirma. Ciente, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem da 1-0, então 3197. Autorizado em balagem da 1-0, da 3-1-9-7. Baixou e travou, passou o externo, visual, o Juliette Bravo. Gente, Juliette, Juliette Bravo, de aproximação, aguardando pista livre. Bravo. Gol no 776, autorizado a chegar da mar e desça para o 050. 050 na mar, gol no 76. Gol no 776, reduza para 2509. 2509, 76. Decolada 04, chame agora o controle em 1-19-8. 19-8, 3197, uma boa noite. Boa noite. Juliette, Juliette, Bravo, vento 1-1-0 graus, 09-9, segue trem, livre toque e arremetida 1-0. Baixado e travando, livre toque e arremete 1-0, ô Bravo. Controle Salvador, é, possibilidade do 3197 voar direto à posição bridge, por gentileza? A princípio autorizado Leda, 3197, aguardando coordenação. Gente, Leda, grato. Juliette, Juliette Bravo, tocou RMT ao Zuno 6, mantenha a proa de arremetida e chame o controle em 1 no 9 decima 8. 19 e 8, Juliette Bravo. Controle com aquele cordial boa noite, Papatango, Juliette, Juliette Bravo. Papatango, Juliette, Juliette Bravo, mantenha o rumo da decolagem até 3 mil pés e o programa espera sobre o Vale Salvador. Até 3 mil, Juliette Bravo. Gono 776 para o localizador, curva esquerda, proa 055. Third left, heading 055, to intercept the localizer, go 1726, thank you. Go 1776, descend to 2000 feet, granite 1013. Descend to 2000, altimeter is 1013, go 1776. Cruzando 2000, o Juliette, Juliette Bravo pode curvar à direita e regressar. Negativo, Juliette, Juliette Bravo. Mantendo a proa, Bravo. Cruzando 97, Recife, 1251. 1251, tá 3.0. Papatango, Juliette, Juliette Bravo, da presente, vem na Pro do VOR e programa espera sobre o mesmo. Afirma, tio. Curva na direita, na Pro do VOR. Mantém 1000 para a execução de órbita sobre o mesmo. Salvador, Papa Romeo, Guerra, Charlie, Papa. Charlie, Papa, informação em curso Serra, confirmo o pátio com contas. Pátio 53603, a bordo, Galeão. Galeão autorizado nível 360, decola da pista 197 com curva direita após a decolagem, perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8, a torre em 1, 18.95 e aciona 5542 no transponder. Bono 776, tráfego na posição de 2 horas, rumo noroeste, 1,8 milhas, cruzando 3 mil pés. Correção, mantendo 3 mil pés, Charlie 402. Roger, do not have the draft up to cancel, 1776. Controle o Juliante Bravo, tem condições de interceptar o afastamento e alongá-lo, mantendo os 3 mil. Negativo, devido à nave em aproximação, executando DLS XOI, faça uma órbita da presente. Provisão em Salvador. Ciente, executar a órbita, mantendo 3 mil. Juliante Bravo. Bono 776, fica atento ao tráfego, mantendo órbita sobre o Vale Salvador, mantendo 3 mil pés. Roger, voo 1776. Terra Charlie Papá, prossiga. 118.95, ok? Salvador, 118.95. Torre, Tower 119.95, have a nice day, go 1776. Serra Charlie Papá, boa noite, chame para táxi. Third Tower, good evening, go 1776, establish an ILS, runway 10. 1776, I have inside you, checking in the gear, clear to land at runway 10, windy 100 degrees, going to knots. The landing gear is down in the lock and clear to land, runway 10, go 1776. Leste Bravo, após a órbita autorizada, bloqueia essa chave. Gente, após a órbita, bloqueia aí a chave. Livrar 3000, o Juliette Bravo, certo? Juliette Bravo, a princípio, mantém a 3000 pés, aguardando autorização para descida fora 2000 pés. Afirmativo, mantém 3000, Bravo. Terra Charlie Papá, o ajuste na 0 no 3, aporte na Papá para ingresso na pista. Solo, Papá do Gol, 1776, livro na pista. Solo 1776, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Gol 1776. Terra Charlie Papá, autorizado ingresso 17, porta alinhada e pronto. Autorizado ingresso, 3662, autorizado a chegada da Mari, desce para 050. Santana, curva base, o Juliette, Juliette Bravo. Serra Charlie Papá, vento 110 graus, 10 nós, livre decolagem da 17. Serra Charlie Papá, decolar 235, chame agora o controle em 1 no 9.8, vovô. No 9.8, uma boa, papá. 9310, autorizado chega da Mari, desça para 060. Mari 060, 9310. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, Serra Charlie Papá, da El Leda. Papá Romeu, Serra Charlie Papá, contato radar saída da El, nível 360. 60, papá. Não, visual baixado, travado, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, Juliette Bravo, chame torre 1 no 8.95. 18 com 95, agradecendo, Bravo. Aquele cordial, boa noite, Papa Tango, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, Juliette Bravo, boa noite, intenção é pouso final? Afirmativo. Sim, Juliette, Juliette, Juliette Bravo, você aproximação, aguarda autorização para pouso, cheque trem. Baixado e travado. Juliette Bravo, agora livre pouso 10, vento 1, 10 graus, 10 mais. Livre na 10, oh, Juliette Bravo. Restrição de 2, eu peço com meu E3, autorizado em S5-3, 3662. Salvador Brown, good evening, 3858, 192. 3858, good evening, it's call carrier identification, descent flight level 050. It's clear my arrival. Okay, clear down 070, body arrival, down 3858. It's clear 050. Down 50. Air 6310, reautorizado via para 3000 pés. Dia 3 do teste, ajuste em Salvador padrão. Juliette, Juliette, bravo, no solo aos 40, liga direita, acusa ele vampista. Vai livrar, a gente passa lá. Juliette, Bravo, livra a pista? Acabamos de livrar a pista. Quem se chama agora Sol, em 121, decimal 9, boa noite. 21 com 9, boa noite, muito grande. Sol do São Salvador, Francisco Cordialíssimo, boa noite. Está passando o Juliette, Juliette Bravo, livrou 1-0. Centro de táxi está tendo aí. Juliette, Juliette, bravo, boa noite. Prossegue o táxi via Alfa. Juliette, ingressa no pátio principal e reporta novamente na Taxi Lima. Alfa com Juliette, pátio principal, reporta para ingressar no Lima. É o Juliette, Juliette, bravo. Papá, autorizado, elétrico, produção é 63 no... É 3-1-0 da Chanel, desça para 2000 pés, 1013 ajuste, livre final elétrico e repasse estabilizado. Fortaleza Dourado, minha 3. Informação em curso Serra, Guarulhos, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Peslu no meia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-8 e aciona 50-13 no transponder. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decolada 10 com curva.